Cheiro 71, página 653, último fecheiro. Stephen veio visitar Kate no dia do seu primeiro aniversário, 15 de fevereiro de 1793, trazendo um presente espantoso. Mas não foi este que causou o assombro de Richard, de Kitty e da criança. O tenente Donovan vestira-se com toda a pompa do seu posto na Marinha Real. Sapatos pretos, meias brancas, calções da mesma cor, colete, camisa de folhos, casaca azul escura, galões dourados, espada à cinta, cabeleira e chapéu debaixo do braço. Não era apenas assombrosamente formoso, era também assombrosamente imponente. Vai partir, disse Kitty com os olhos cheios de lágrimas. Mas que beleza! Exclamou Richard, ocultando o desgosto com uma gargalhada. O uniforme veio de Port Jackson. Não me fica mal, disse Stephen, alisando a farda. Mesmo assim, o casaco precisa de um pequeno arranjo nos ombros. Os meus são muito largos. O suficiente para comandar. Parabéns! Richard estendeu a mão. Bem sabia que havia alguma coisa no nome desse maldito navio que acabou de chegar. Sim, o Kitty. Vestiu o uniforme em honra da jovem Kate. Mas não parto já. O Kitty ficará aqui pelo menos durante uma semana. Por isso, temos ainda algum tempo. Retirou a cabeleira para mostrar que imitara Richard e cortara o cabelo. Jesus, como estas coisas são quentes! Foram feitas para o Canal da Mancha, não para os úmidos fevereiros da ilha de Norfolk. Stephen, o seu cabelo é tão bonito! Exclamou Kitty, quase a chorar. Gostava tanto dele. Estou constantemente a tentar convencer Richard a deixar crescer o dele. Mas diz-me sempre que é um incómodo. E tem toda a razão. Desde que cortei o meu que me sinto livre como um pássaro. Exceto quando tenho de pôr a cabeleira. Fui ter com Kate, sentada numa cadeira alta que Richard fizera. E poisou o embrulho no tabuleiro. Feliz aniversário, minha querida afilhada. Tá. Respondeu a criança a sorrir, estendendo a mão para lhe tocar no rosto. Stevie! Olhou depois para Richard e sorriu. Papá! Stephen beijou-a e retirou o embrulho, o que não a incomodou absolutamente nada. Enquanto o pai estivesse no mesmo compartimento que ela, pouco mais lhe importava. Guarda! Disse Stephen, entregando o embrulho a Kitty. Vão passar alguns anos antes que a possa apreciar. Curiosa, Kitty desfez o embrulho e ficou a olhar, assombrada. Oh, Stephen, é tão bonita! Comprei-a ao capitão do Kitty. Chama-se Stephanie. Era uma boneca, com a cara de porcelana delicadamente pintada, olhos irisados, pestanas minuciosamente desenhadas, uma cabeleira loira, feita de fios de seda, e vestida como uma dama de 30 anos antes, com anquinhas e um vestido de seda cor-de-rosa. Suponho que regresses a Port Jackson, no Kitty, disse Richard. Sim. E depois, em junho, sigo nele para Portsmouth. Comeram um assado de porco e um bolo de aniversário, que Kitty conseguira tornar leve como uma pena, com um ingrediente tão simples como a clara do ovo batida numa tigela de cobre, com uma varinha que Richard lhe fizera com fio também de cobre. Tinha tanto jeito de mãos, conseguia fazer-lhe tudo o que ela queria. As visitas esporádicas dos navios tinham trazido chá, açúcar verdadeiro e pequenos luxos variados, incluindo o orgulho e alegria de Kitty, um frágil serviço de chá de porcelana. Nas janelas sem vidros flutuavam cortinas verdes de algodão de Bengala, mas os quadros e os garfos ainda lhe faltavam. Não importa, não importa. William Henry estava talvez a 3 meses de nascer. Sabia que se tratava de William Henry. Mary teria de esperar para a próxima. Não tanto tempo como o Richard gostaria, mas não importava, não importava. Os filhos eram tudo o que lhe podia dar. Nunca seriam demais. A ilha de Norfolk Tinha também os seus perigos. No ano anterior, ao cortar um pinheiro, o pobre Nat Lucas, horrorizado, viu-o cair sobre a Olivia, que tinha ao colo o bebê William e as duas gêmeas agarradas às saias. Olivia e o bebê escaparam quase ilesos, mas Mary e Sarah morreram instantaneamente. Sim, era preciso que houvesse sempre muitas crianças. Todos lamentavam tristemente as que morriam, mas davam graças a Deus pelas que ficavam vivas. A sua vida era cheia de felicidade, pela simples razão de que amava e era amada. A filha tinha uma ótima saúde e o filho que trazia dentro de si enlouquecia com os constantes pontapés. Teria saudades de Stephen, embora soubesse que não seria um décimo sequer das de Richard. Mesmo assim, aquelas coisas aconteciam. Nada era o mesmo. Tudo avançava. E o mistério mantinha-se até as coisas lhe chegarem à porta. Stephen partiria nela, a caminho de Inglaterra. E isso significava muito. O Kitty protegê-lo-ia. O Kitty poisaria nas ondas como um petrel. Podemos ficar com o Tobias? Perguntou. As sobrancelhas ergueram-se. Os olhos azuis brilharam. Separar-me do Tobias? Não pode ser, Kitty. O Tobias pertence à Marinha. Vai comigo para onde eu for. Treinei-o para pensar em mim como sendo a sua casa. Vai visitar o Major Ross. Evidentemente. Richard aguardou. Até subir com Stephen à fenda, junto à estrada de Queensborough, para fazer um pedido que lhe queimava os lábios. Pode fazer-me um favor, Stephen? Sabes que faço qualquer coisa. Queres que vá ver o teu pai, o primo de James Farmacêutico? Se tiver tempo, de contrário, não. Queria que me levasse uma carta ao Jem Thistlethwaite, a Wimpole Street, em Londres, e que a entregasse pessoalmente. Nunca mais o verei, mas gostava que alguém que conhece este Richard Morgan abonasse em seu favor. Assim farei. Sobre a pedra branca, Stephen pegou na cabeleira e enfiou-a na cabeça, lançando ao sorridente Richard um olhar desconsolado. Tens uma semana para escrever a carta. O Kitty ficará na barra até que eu ordene o contrário. Com o aparecimento do reverendo Brain como capelão residente da ilha de Norfolk, a pressão de assistir ao serviço religioso ao domingo descontraiu-se um pouco. O comandante King insistia para que todos os condenados estivessem presentes, de modo que, se todos os colonos livres também comparecessem, o ajuntamento seria insuportável. Por isso julgava-se que os condenados tinham mais necessidade da atenção de Deus do que os homens livres. Assim, sabendo que não dariam pela sua falta, se não comparecesse ao serviço religioso da manhã seguinte, Richard avisou Kitty que ficaria acordado até tarde no sábado à noite para escrever a carta ao Sr. Thistlethwaite e só iria dormir quando a manhã chegasse. Encantada por ele ir ter umas horas de descanso, afinal escrever uma carta não era serrar um tronco, Kitty meteu-se na cama. Com grandes cuidados, Richard retirou o candeeiro da prateleira. Fora comprado na mesma banca que o serviço de chá e custara mais por vir acompanhado de um barril de 50 galões de óleo de baleia. Poucas vezes o utilizava. O cansaço não lhe permitia ler à noite, mas tê-lo significava poder debruçar-se sobre o tesouro de livros que Jem Thistlethwaite lhe enviara e que era a única atividade que não o fazia sentir-se um traidor à família. Percebia agora que Kitty nunca aprenderia a ler e a escrever, porque essas atividades não lhe pareciam importantes. Ele era a única fonte de conhecimentos naquela casa e, portanto, precisava de ler. Com o papel banhado na luz dourada dos dois pavios do candeeiro, mergulhou uma das suas canetas de aço no tinteiro e começou a escrever com uma leve hesitação. Tinha já ensaiado várias vezes na cabeça aquilo que queria dizer. Jem, Esta carta vai ser entregue pelo melhor homem que já conheci. E o único consolo de o perder é que possas também conhecê-lo e gostar dele. Acabámos por pisar o mesmo caminho durante todos estes anos, desde que o Alexander esteve no Tamisa, de navio em navio, de lugar em lugar, ele como homem livre, eu como condenado, sempre amigos. Se não tivesse Kitty e os meus filhos, perdê-lo seria um golpe mortal. O que descrevo nestas páginas é diferente da carta que te enviei depois da chegada da caixa. Essa seguiu pelos possíveis meios oficiais, à mercê de olhares curiosos e espíritos mórbidos. É um milagre as nossas cartas alguma vez serem entregues no seu destino, mas as respostas que aos poucos foram chegando durante 1792 e este ano até agora, no Bellona e no Kitty, dizem-nos que aqueles que levam as nossas missivas para a Inglaterra têm por nós compaixão suficiente para cumprir as suas promessas. Porém, alguns dos que aqui estão nunca receberam uma palavra do país a que a maior parte ainda chama pátria. Não sei se por acidente ou de propósito. Esta não sairá da posse de Stephen. Assim posso contar-te tudo. E conhecendo Stephen, sei que ficará sentado em silêncio e te deixará lê-la antes de falar, o que também me dá toda a liberdade. Este ano de 1793 cumprirei o meu 45º aniversário. Stephen, contar-te-á melhor do que eu como estou e como se alterou o meu aspecto neste espaço de tempo. Pois aqui na ilha de Norfolk faltam-nos os espelhos. Só que estou de saúde e provavelmente sou capaz de trabalhar mais agora do que quando era jovem e vivia em Inglaterra. Aqui, sentado durante a noite, os únicos sons que chegam até a mim são os das enormes árvores que se agitam ao vento. Os únicos cheiros que me assaltam as narinas, os despojos docemente resinosos ou indefinidos da chuva que caiu há horas e molhou o solo. Nunca mais voltarei à Inglaterra, local que já não considero nem chamo pátria. A pátria é aqui, na ilha de Norfolk, e assim será para sempre. A verdade, Jem, é que não quero mais contactos com o país que me enviou para Botany Bay, metido a bordo de um navio de transporte de escravos, durante 12 meses de miséria e sofrimento que ainda povoam os meus sonhos. Houve tempos e momentos bons, mas nenhuns oferecidos por quem nos deportou. Contratadores gananciosos, burocratas indiferentes, barões e almirantes bebedores de vinho do Porto. E nós, na primeira frota que largou para Botany Bay, gozámos de luxos, comparados com os horrores sofridos pelos que se seguiram a nós. Pede a Stephen que te diga o que encontrou a bordo do Neptune quando este fundiou em Port Jackson. Pertencer aos primeiros que chegaram a Botany Bay foi, ao mesmo tempo, muito bom e muito mau. Ninguém sabia o que fazer, Jem, nem sequer o triste e desesperado governador Philip. Nada fora planeado e não havia equipamento decente. Ninguém, em Whitehall, tratou da logística. E os contratadores enganaram-nos, quer na qualidade, quer na quantidade da roupa, das ferramentas e de outros bens essenciais enviados juntamente connosco. Imagino a cara de Júlio César se tivesse conhecido as nossas desgraçadas condições. Contudo, ultrapassámos os primeiros 5 anos de uma mal concebida e infeliz experiência na vida destes homens e mulheres. Não sei como aconteceu, senão que talvez seja a prova da persistência e perseverança de todos nós. Seria errado dizer que a Inglaterra nos ofereceu aqui uma segunda oportunidade. Não nos ofereceram oportunidade nenhuma, nem primeira nem última. Pelo contrário, comportámo-nos consoante a nossa natureza. Alguns juraram sobreviver e, tendo conseguido, apressaram-se a seguir para a pátria, ou ainda por aqui andam. Outros, tendo sobrevivido, resolveram começar de novo o melhor possível com o que tinham. Coloco-me no segundo grupo. E digo-te que, enquanto condenados, trabalhámos muito, não incorremos no desagrado dos oficiais, não fomos vergastados nem postos a ferros. Apagámo-nos numas situações e tornámo-nos úteis noutras. Depois de libertos, por meio de perdão ou emancipação, comprámos terra e começámos a estranha atividade agrícola. Quanto de Inglaterra a Inglaterra desperdiçou? A inteligência, a ingenuidade, os recursos, a intrepidez. Uma lista de boas qualidades que encheria estas páginas. E todos os que as possuíam tinham passado por prisões e galés inglesas, totalmente desperdiçados. O que se passa em Inglaterra? Que todos estão tão cegos que deitam fora como lixo inútil um tal conjunto de valiosos recursos. É justo que se diga que poucos de nós tínhamos ideia do estofo de que éramos feitos. Comigo foi assim. Morreu o antigo Richard Morgan, tranquilo e paciente, que nem tinha conseguido preocupar-se com a perda de 3 mil libras de jam. Era um homem passivo, cordato, pouco ambicioso e pequeno. Os seus problemas eram os problemas de todos os homens, a perda do que se ama. Os seus vícios eram os vícios de todos os homens, egoísmo e autocomiseração. As suas alegrias eram as alegrias de todos os homens, receber prazer daquilo que gostava. E as suas virtudes eram as de todos os homens, a crença em Deus e na pátria. Richard Morgan ressuscitou no meio de um mar de dor e acha a dor dos outros mais insuportável que a sua. Não toma nada como certo. Fala quando é necessário, guarda os entes queridos e a fortuna com a própria vida. Praticamente não confia em ninguém e apenas conta com uma pessoa, ele mesmo. A tragédia de tudo isto, Jem, é que, apesar destes novos princípios, arrastamos connosco o pior que existe nos ingleses, uma arrogância fria da parte daqueles que nos governam ou têm influência sobre nós. As leis não escritas, que tornam alguns homens melhores que outros, em virtude da posição ou riqueza que possuem. O estigma da pobreza, das origens desprezíveis, a crença errada de que a coroa e a igreja nunca se enganam, a ignomínia da bastardia. Por isso, temo pelos meus filhos, que têm de carregar o peso dos meus pecados, bem como dos seus. Mas tenho para eles as esperanças que nunca pude ter para os meus filhos de Bristol. Aqui há espaço para que voem, Jem. Há espaço para que sejam importantes. E quando tudo isto estiver dito e feito, que mais poderei pedir a Deus? Tinha pensado escrever-te muito mais, mas creio já ter dito tudo. Toma conta de ti. Trata bem Stephen, que leva consigo a minha amizade. Escreve depressa. Agora os navios ingleses fazem a viagem em menos 6 meses. E a ilha de Norfolk é porto para embarcações vindas do Cataio, do Estreito de Nootka e de Otaheite. Com sorte, poderei responder à tua próxima carta antes de me terem nascido muito mais filhos. Não consigo fazer a Kitty perder o hábito de conceber. E sou demasiado fraco para dizer não quando me desafia. Pela graça de Deus e com a bondade dos outros, fiz uma bela viagem. Assinou, dobrou as páginas para que os cantos se juntassem no meio, derreteu o lacre e aplicou o selo. R.M. com grilhetas. Depois, deixando a carta sobre a mesa, inclinou-se para apagar o candeeiro e foi ter com Kitty. Finis. Nota final da autora. A saga de Richard Morgan não termina aqui. Havia de viver muito mais anos. Teve mais aventuras, desgraças e revoltas. Espero poder continuar a história da sua família. A Guerra da Independência Americana perturbou profundamente o estado de coisas na Europa, de modo que as pessoas do tempo não poderiam prever. Até aí, a constituição de uma nação era geralmente aceite, como estando incorporada nas suas leis. Até aí, o conceito existente de um povo sem um monarca no topo da pirâmide social era praticamente inimaginável. Até aí, os direitos dos indivíduos de estatuto médio ou baixo nunca tinham sido considerados iguais aos de quem possuía elevada posição, propriedades e/ou riqueza. Uma das menos conhecidas consequências da independência americana foi o estabelecimento da colónia britânica de Nova Gales do Sul e do seu quase simultâneo ramo na ilha de Norfolk. Há fortes divergências de opinião entre os historiadores modernos acerca das razões da coroa britânica para colonizar um quadrante do globo praticamente desconhecido, mesmo até nas suas dimensões geográficas. Alguns especialistas na matéria pensam que a Nova Gales do Sul foi concebida e levada a cabo apenas por ser necessário um espaço para despejar as infelizes vítimas de um sistema penal de longe o mais complicado da Europa Ocidental. Porém, outros insistem igualmente na participação de filosofias e ideais mais elevados. Não pretendo possuir erudição suficiente para clarificar este debate. Apenas digo que, com a recusa das 13 colónias americanas em receberem os condenados como trabalhadores cativos, a coroa britânica percebeu que teria de arranjar um sítio para onde enviasse os seus criminosos e que esse sítio teria de estar separado da pátria, no mínimo pela extensão de um oceano. A ocorrência da Revolução Francesa e a crescente inquietação, não só na Irlanda, mas também na Escócia e no País de Gales, forneceram mais um estímulo para garantir o êxito desta experiência penal nos confins da Terra. A história das primeiras décadas da Nova Gales do Sul e da ilha de Norfolk contém poucas provas de recursos básicos ou até dos princípios de um produto nacional bruto positivo. Contém, no entanto, a evidência de que, quaisquer que possam ter sido os altos ideais e filosofias da coroa britânica, o local era eminentemente adequado à quarentena dos condenados rebeldes, demagogos políticos e ociosos livres. Podiam ali viver sem representar um perigo para a pátria. Para mim, os aspectos mais fascinantes da grande experiência de deportação são o facto da coroa britânica ter concluído, de ânimo leve, que tudo o que havia a fazer era fazê-lo. E, em segundo lugar, o caráter das suas cobaias, os condenados. O êxito deveu-se mais a este último fator do que a qualquer outro. Foi por isso que decidi escrever este romance sobre a gênese de uma muito posterior comunidade australiana, 1901. Do ponto de vista dos condenados, em primeiro lugar, porque teriam de cumprir penas? Quais seriam, afinal, as circunstâncias dos seus crimes? Como funcionava a justiça inglesa? Que direitos tinham os acusados perante a lei? De que ambientes provinham? Como se davam entre si? Porque teriam sido tão perseverantes ao verem-se desembarcados numa terra estranha que, afinal, não lhes dava leite e mel? Porquê, depois de terem cumprido as penas e de muitos terem conseguido o dinheiro para comprar a passagem de regresso, tão poucos decidiram voltar à pátria? A que se agarraram para manterem o ânimo? Como lidavam com os brutais e desumanos regimes punitivos da época? Como receberam a liberdade quando a conseguiram? E o que pensavam da Inglaterra? A última parte deste livro tem lugar na ilha de Norfolk e não em Nova Gales do Sul. Esta mancha única no meio do Oceano Pacífico tem uma história própria, muito rica e variada. Houve 3 tentativas separadas da parte da coroa britânica para a colonizar. As 2 primeiras foram canceladas e a ilha foi despovoada. chamaram-se a Primeira e Segunda Colónias. É na horrorosa Segunda Colónia, 1825 a 1855, que toda a gente pensa em termos de uma inconsciente crueldade. A Primeira Colónia, 1788 a 1813, apesar dos seus horrores, foi muito mais suave. A terceira tentativa foi mais uma experiência de deportação. Os descendentes dos amotinados do Bounty e as suas mulheres taitianas foram retirados, na sua totalidade, da ilha de Pitcairn, em 1856, e foi-lhes oferecida a maior e mais fértil ilha de Norfolk como nova pátria. Alguns deles, desiludidos pelo não cumprimento das promessas, regressaram de Norfolk para Pitcairn depois de 1856. E são os seus descendentes que hoje formam a minúscula segunda colónia da ilha de Pitcairn. A chamada terceira colónia foi um êxito, provavelmente porque os habitantes de Pitcairn eram já ilhéus, no verdadeiro sentido da palavra. Os povos ilhéus lidam bem com terras extremamente limitadas, que requerem uma atitude de vida e um estilo governamental muito diferentes das vastas extensões. Embora desde 1979 a ilha de Norfolk tenha uma forma limitada de autogovernação, com poderes federais incorporados, um estranho acordo que reflete a incerteza australiana mantém-se à mercê de um senhor colonial do outro lado do oceano. Em 1914, deixou de ser um território dependente da coroa britânica e passou a ser dependente da comunidade da Austrália. Os sucessivos governos australianos e os seus funcionários públicos não eleitos mostraram exatamente a mesma arrogância e insensibilidade que a coroa britânica à natureza especial da ilha de Norfolk e da sua população originária de Pitcairn. Não admira, portanto, que a Austrália, durante muito tempo vítima da colonização, tenha de facto apreendido o fenómeno do colonialismo, pois os povos das suas igualmente remotas dependências do Oceano Índico sofrem ainda mais do que a ilha de Norfolk, assolada pelos amotinados. As fontes de investigação são muito ricas, mas muitas vezes, como no caso do Public Records Office em Kew, Londres, assombrosamente deixados ao acaso e à confusão por falta de fundos. Tal como aconteceu com a minha investigação sobre Roma, consigo aprender mais nas fontes de origem do que em modernos tratados e obras eruditas. É necessário que o estudante de um determinado período histórico regresse às origens para poder formular opiniões, fazer deduções e ter ideias próprias. Não incluí uma bibliografia, pelo simples facto de que ocuparia muitas páginas e conteria o mesmo número de documentos que de livros. Porém, se alguém estiver interessado em obter a bibliografia do material publicado, por favor escreva-me, ao cuidado dos meus editores. Tenho de agradecer a muita gente pela sua ajuda e informações. Os principais, entre eles, são a minha querida enteada, Melinda, que se dispôs a enfrentar localidades inglesas como Kew, Bristol, Gloucester, Portsmouth e outras, tendo também invadido repositórios de história em Sydney, Hobart e Canberra, de onde trouxe material de incalculável valor. Tenho também de agradecer, muito especialmente, a Helen Reddy, muitas vezes bisneta de Richard Morgan. Quando não canta e representa, investiga pormenorizadamente a carreira do seu antepassado e forneceu-me documentos esplêndidos. Os meus mais sinceros agradecimentos ao Sr. Les Brown, cujo conhecimento da história da ilha de Norfolk excede o de toda a gente, acerca de qualquer das três colónias em que estamos interessados. Les tem sido um herói historiador esquecido. Mas agora faço-lhe os melhores elogios para que todos o possam conhecer, Que magnífica biblioteca, que espantosos documentos. E como posso esquecer-me dos meus perenemente leais e dedicados funcionários? Pam Crisp, minha assistente pessoal, Kay Pendleton e Karen Quintal, no escritório. O ubíquo pau para toda a obra, Joe Nobbs, Rhea Howell e Fran Johnston. Em casa, Dallas Crisp, Phil Billman e Louise Donald, no exterior. Foi apenas devido às suas incansáveis diligências que arranjei tempo para escrever a este ritmo. Adoro-vos. Muito obrigada. Agradeço também à minha sogra, May, que toma conta do gato Point Dexter sempre que estamos fora. A Jan Nobbs, ao irmão John e a Greg Quintal, pelas descrições em primeira mão de como se serravam os pinheiros de Norfolk à antiga, no poço de uma serração e com uma serra circular. Ao meu marido Rick, minha torre de força e meu melhor amigo. É 4 vezes bisneto de Richard Morgan, o condenado. E de Fletcher Christian, o amotinado do Bounty. Que estranhas são as voltas do destino. Fazendo com que uma linha de consanguinidade se encontre com outra em 1860, num minúsculo ponto no meio de um oceano, para descobrir que, do lado de Richard Morgan, essa ligação com a ilha de Norfolk remonta a 3 vezes bisavó Kate, aí nascida em 1792. E o mesmo se passa com Joe Nobbs. Em conclusão, não me esqueci que tenho ainda para escrever 2 volumes da série Os Senhores de Roma. Se Deus quiser, hão de surgir. Mas é necessário que faça neles uma pausa, para não os transformar numa obra enfadonha. Terminou a leitura da obra A Viagem de Morgan, de Colin McCullough. Este livro foi gravado para os utentes deficientes visuais da Biblioteca da Câmara Municipal de Coimbra entre os meses de fevereiro e abril de 2014.